goteja o telhado e as flores se abrem no espaço. Falar de amor nem é sempre saber do mel que adoça, do mel que forma e transforma. O doce que molha a boca é o que me dá prazer. Cale, não fala, não pergunta se eu quero saber da noite lá fora e se hoje eu vou te ver. Cale, não fala, não pergunta se eu quero saber da noite lá fora e se hoje eu vou te ver. De vidas passadas e que eu te procurei. Da névoa que paira por sobre a cidade, por onde você passa, um dia eu já passei. Cale, não fala, não pergunta se eu quero saber da noite lá fora e se hoje eu vou te ver. Cale, não fala, não pergunta se eu quero saber da noite lá fora e se hoje eu vou te ver. E se hoje eu vou te ver. E se hoje eu vou te ver. Lá fora.